mais uma noite, não pude esquecer o São Vicente. Lembrei assim de todos os momentos que te fiz sofrer. Duvidei do teu amor a cada dia, quis ser dono do seu pensamento. Ilusão, hoje vejo que restou de mim. Talvez agora, depois que tanto tempo se viveu, no meu coração a mesma saudade fez lembrar você. Quando a gente ama e enlouquece, quase sempre esquece de dizer. E não vem amor, vamos acender nossa paixão. Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me dar. Qual é dia, qualquer hora, vem amor, não demora, venha me amar. Não tenha medo de voltar pra mim, que é tão bonito a gente perdoar. Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade, e pedido pra ficar. Se é banda Vírus Musical, pra você aqui no Aço de Sabe na primeira vez, junto com o DJ São Guilherme, ao vivo pra você. Talvez agora, depois que tanto tempo se perdeu, no meu coração a mesma saudade fez lembrar você. Quando a gente ama e enlouquece, quase sempre esquece de dizer. E não vem amor, vamos acender nossa paixão. Meu coração está pedindo amor, é só você que pode perdoar. Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora, venha me amar. Não tenha medo de voltar pra mim, é tão bonito a gente perdoar. Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade, te pedindo pra ficar. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor. Vem de vem se apaixonar com a Vírus Musical, meu irmão! Oh! Eu te encontro em meu caminho, numa noite no ar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar, pela musa madrugada. Sinto falta de você, a saudade é do que marca, e eu preciso de você. Ai, amor, meu amor tá te querendo, na sua vida eu quero ser perdido. Luz do mundo, eu te quero. Encontrei meu caminho, uma noite no ar, acendendo o sol da noite, eu querendo te amar, pela luz da madrugada. Sinto falta de você, a saudade do que maga. E eu preciso de você. Ai, amor, meu amor, tô te querendo. Na tua vida eu quero tempo iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Ai, amor, meu amor, tô te querendo. Na tua vida eu quero sempre iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Chama, bebê. Dói. Sente que o nosso amor aos poucos tá morrendo. E os nossos sonhos, nossas vidas se perderam. Foram tantas brigas de amor, adormeceu. Tudo eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei. Sua indiferença me matava, eu chorei. Estamos juntos, sentindo solidão. Por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz. Meu anjo, anjo do amor, está matando. E tantas noites que não consegui dormir. O que eu lhe dei de presente você pode desfazer. Por Deus, devolva minhas forças. Pois minha vida é somente para você. Cada dia que se passa, mais distante. O rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que esse amor não teve consciência. Os sonhos que sonhamos em segredo. O amor ainda está aqui. Vá com Deus. E tente sorrir por mim, amor meu. Se deixe no atrasado, pra vivemos lado a lado. Vá com Deus. Amantes, amores, paixões, vidas novas são vidas, obrigado. Há anos me olho no espelho, me pergunto em segredo. Será que a estrada tem fim? Alô, Enzo. Será que gostou de mim? Será que a vida ensinou a sua representar? É verdade. Será que esse gozo foi meu? Os olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões, missão de vida. Se alguém perguntar o que fiz por amor, eu não sei. Só queria sentir essa dor que ficou entre nós. E o amor tem mil caras, mil faces, quando quer conquista. Por esse mesmo amor que fere a alma, quando deixa de amar. E já nem se lembra dos grandes valeros, perfida. Grava a tela pela meia luz e o papo sussurrado assim. Mandou rosa choque, homens decididos. O romance começava no perfume que ela usava, jasmim. O sol novo pistão, bongo e violino. Eu cada vez sentindo teu coração em mim. só longe de estou. Bongô e violino, eu cada vez sentindo teu coração em mim. Amor dos velhos tempos, delícias do passado, me deu tanta saudade do bem que dorme em mim. Hoje tantos anos se passaram, somente esse amor ficou. Hoje eu caminho lado a lado com a tristeza e com a dor. Quanto mais eu olho, me convenço, são recordações. É dos pensamentos longos que ficaram no coração. O sol onde estou, bongo e violino, eu cada vez sentindo teu coração em mim. O sol onde estou, bongo e violino, eu cada vez sentindo teu coração em mim. Amor dos velhos tempos, delícias do passado, me deu tanta saudade, o bem que dorme em mim. Amor dos velhos tempos, delícias do passado, me deu tanta saudade, o bem que dorme em mim. Lá do fundo do baú. Ali está aquele amor que pertenceu à minha vida, a quem outrora eu chamava de querida. Fiquei surpreso quando aqui me avistei. Ali está do seu amor desse recinto. Tudo é verdade, pode crer, pois eu não minto. Ali está a mulher que eu tenho. Agora ela está como eu queria, tua vida que ela pediu a Deus. Pois eu lhe dava o pão de cada dia, não posso esquecer os beijos meus. Repara como ela está sofrendo, mandou do mercado por um amigo. Para mim ela é de gelo, não uso mais apego, volta com ela só, sendo castigo. Oh, coração apaixonado, chaveiros musical pra você aqui no Assunissá. Olha no amor, vamos galera. Hoje que a noite se acalma, sei que minha alma esperava por ti aparecesse afinal, procurando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze. E a noite é nossa, e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ter cultura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Oh, paixão! Chora, meu teclado. quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Oh, olha, é bem gostoso pra você. Música. Oh. Saudade, saudade. Eu gosto tanto de estar com você. Você não sabe o bem que me faz. O teu calor me aquecendo assim. Me faz pensar que gosta só de mim. As horas passam e você não vem. Eu começo a desconfiar. Pois me disseram que viram você ao lado de um outro alguém. Amor, amor, essa noite eu digo então. Não vou sair, só vou se você me disser. A menina que estava ao meu lado, diga quem é. Será apenas uma conhecida, ou mais o quê? Amor, amor, essa noite eu digo que não. Não vou sair, só vou se você me disser. Outro alguém tem é os mesmos beijos que são meus. Não quero nem pensar que vou perder o amor que tanto eu lutei pra ter. Se as horas passam e você não vem, o ciúme vem me maltratar. Pois todo mundo me diz que você só vive a me enganar. Eu digo que não, não vou sair, só vou se você me disser. A menina que estava ao teu lado, diga quem é. Será apenas uma conhecida, ou mais o quê? Baby, la-ra-ra, preciso também de o quanto eu te quero. Só agora tive coragem pra dizer o quanto eu vivo triste sem ter o amor para mim. E às vezes eu me desespero e não, sozinho eu choro, choro. De passo minha mulher, quero ser seu dono toda essa noite. Me matar de novo com seus açoites. Indaga teu corpo fazendo o que você quer. Mas tudo isso é obsessão. Eu vivo a imaginar as fantasias de amor de você, sonhando um dia te amar. Saudade, saudade. Você é assim bem gostoso, meu irmão. Mância louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me matar de gozo com seus açoites. Me entrega teu corpo fazendo o que você quer. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar as fantasias de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar as fantasias de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois um novo beijo gigante e gastamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar o mulher em casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que se tranquilizava. O bagaço foi o sal e vencia nossas vidas separadas. E depois num beijo de engano, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu como meu tempo em nossa cama, lembrando os momentos de desejos, noite de amor. E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio, e você deixou. Opa! feito nuvem numa ventania. Praia de paixão, tarde de verão, chovia entre os olhos, sutil e tão fugaz. Era positiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento amado. Senti nada na pele, transpirar de leve pecado. E gritos e choros, relâmpago e frio, rajada de vento em peixes turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvens passageiras, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão. Fala, meu amigo Harry! Saudade, meu irmão! Não esquece de você não, viu? Não me olha assim desse jeito. Eu e ninguém é perfeito. Ninguém porque amo você. O que passou, passou, não importa. Vigo pro outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Me dá um beijo, com você eu vou fundo do que der. E é, eu sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. E te entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Mas não me olha assim desse jeito. Eu bem, ninguém é perfeito. E por quê? Amo você. Sério, com você eu vou tudo do que der. E é, sempre te amei, no começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, e o resto tanto faz. Vamos se vacilar, vai dar saudade, bem gostoso. Saudade, bicho. Semana vez musical, aqui no Aço, bicho. Levanta vírus musical pra você. boa, gente. Prazer imenso pra quem não conhece a banda Vírus Musical, Silvana Moreno, Igor dos Teclados e Nildo Matos, hoje fazendo a festa pra vocês aqui, pela primeira vez aqui no Assobiçá. E vamos dançar que não para, meu filho. Puxa, meu filho! Boa, Henry! Beijo, meu querido. Nos braços de uma morena, quase meio belo dia. Vai dar menino no cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupa, sem cara. Pedidinho amassado debaixo do badão. O copo de gelo de uma viada na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume. Cheio de amor e de perfume verde. Numa cheira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, que é na minha bela cela. Ao lado do meu ré, avó de engraçador. E de dação, e a morena me beijando feita meia. É a lua malandria, me lá desce a ladeira. Fotografando meu cenário de amor. Chama! Ai! Eita, só flameira, retalho de bom! Chama, meu filho! Se ela deixou de rosa essa menina, eu não deixo ela jardim. Eu quero tanto dar um beijo na menina, eu quero dela só pra mim. Se ela deixou de rosa essa menina, eu não deixo ela jasmim. Eu quero tanto dar um beijo na menina, eu quero dela só pra mim. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas não ganhei nada. A memória ia subir amanhecer. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas não dei nada. A memória ia subir amanhecer. E pisada rolou, e pisada rolou. A memória ia subir amanhecer. E pisada rolou, pisada rolou. A memória ia subir amanhecer. A memória ia subir amanhecer. E pisada rolou. Pisa na pulou, a e subir. Chama que é sucesso. Segura meu filho. Olha a pegada que é sucesso. Eu escrevi seu nome na areia. O sangue que corre e sai da tua veia. E veja só, você é a única que não me dá valor. Então me diz, será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo na sua, mas não tenho nada. Então melhor que nada é lutar pelo que eu quiser. Eba, será eu, sou só de tocã. E muita gente já é. E não é hora pra chorar. Oi, não é pecado você falar de amor. Se eu canto sentimento, seja de igual vou. Me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração. Olha que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, peço do ouvido, fazendo ver que esse choque vai milagre acontecer. Ei, peço do ouvido, fazendo ver que esse choque vai milagre acontecer. O seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz aumentando. E você me dá, por favor, já te torno esse amor pra um rapaz. E dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas você. E dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de mel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que seu amor só tem gosto de mel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Chama o Levi. Oh! Ai! Segura, meu filho. Bebezinho numa sala de reboco. E todo tempo, quando é pra mim, é pouco. Pra dançar com bebezinho numa sala de reboco. Todo tempo, quando é pra mim, é pouco. Pra dançar com bebezinho numa sala de reboco. E todo tempo, quando é pra mim, é pouco. Pra dançar com bebezinho numa sala de reboco. E quando fora tá tocando, tá gemendo. Vou dançando, vou descendo, meu samba é pela só. E ninguém nada que eu estou, tá querendo. Nosso amor vai aumentando e vai que goza mais melhor. E todo tempo quando é pra mim é pouco, pra dançar com bebezinho numa sala de reboco. Todo tempo quando é pra mim é pouco, pra dançar com bebezinho numa sala de reboco. Ai! Foi! Segura, meu filho! Liga lá! Segura o ré! Chama! Porque se doer lá fora ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer lá fora ninguém vê, ninguém ignora. Vamos fazer lá fora, amor, vamos fazer lá fora. Porque se doer lá fora ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer lá fora ninguém vê, ninguém ignora. Vem que falei pra você, amor, que esse diabo nunca via. Mas eu sei que sempre me senti botando direito e leva que nem sentia. E daí no que deu, e daí no que deu. Vamos lá pra fora que essa peste já doeu. E daí no que deu, sujo me deixa. Pra que 24 se eu causo meu desejo. E daí no que deu, e daí no que deu. Vamos lá pra fora que essa peste já doeu. E daí no que deu, sujo me deixa. Pra que 24 se eu causo meu desejo. Bora ser esse shot de super gostoso. Sete maravilhas musical. Vem Sandro Guilherme. Vem Sandro Guilherme. Eu sou de estupim da bomba. Eu não sei o que fazer assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse todo em mim. Eu sou de estupim da bomba. Se não quer ver o estouro da bomba, não encaixe esse todo em mim. Cabe seco, pega fogo, se o fogo der no capim. Meu amor, eu pego fogo, se você tocar em mim. O que você é? O fogo, e eu sou um estupim. O que você é? O fogo, e eu sou um estupim. Bora, só sozinho, neném! Chama, meu filho! Chama, meu filho! Mas eu sou estupim da bomba, e é você que vai ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse todo em mim. Eu sou estupim da bomba. É você que vai ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim. Sei que será um sonho se você não. namoro. Só é constante, senhor, sim. O que você é? O fogo. Eu sou o estupim. O que você é? O fogo. Eu sou o estupim. Coisa boa, meu filho. Uma salva de palmas pra vocês que dançam demais. É louco. Coisa boa. E vamos fazer a festa que não para pra você aqui do Ar Subsal, hoje com a banda Viso Musical. Vamos embora, meu filho. Chama! Usando os pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar e não vou te evitar. Adoro esse teu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria estar aqui em você, entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso vês leve essa canção, eu fiz pra poder te falar palavras que não quis eu. Coração te procuro sem saber aonde está. Adoro esse teu jeito de amar, querida Melody. Eu queria pra que você entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso vês leve essa canção, eu fiz pra poder te falar. Oh, seu coração te procuro sem saber aonde está. Grita por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Essa canção eu fiz pra poder te falar. Oh, oh, palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Vamos embora, se bem gostoso pra você, ao vivo. Chama, bebê! O que você fez assim? Enganou e só fez me iludir. Foi numa noite de amor que eu me entreguei a você. E agora eu sei, não liga pra mim e faz se eu entender. E eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou e chora meu coração. contestar. Eu só queria te amar. Foi teu olhar sedutor e você que me encantou. E agora você não liga pra mim e faz eu entender. E eu te quero e me apaixonei sem saber. Você me virou de chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim. Vou pensar em você, fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor. Sei, vou te esquecer. Chora meu coração. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor. Sem vou te esquecer. Você quebrou. Meu amor, não vou mais chorar. e viveu um grande amor. Chama, bebê! Lembro que você me falava que era amor para si, e eu acreditei em você. Sinceramente, meu coração não tava esperando e um dia você me dissesse adeus. Você brincou com meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu. Tudo tem começo e só não consigo entender por que você foi assim, sem motivo e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci pra romper, nem viver na solidão. Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci pra romper, nem viver na solidão. Dela. Oi! Ao vivo pra vocês, Zé Vírus Musical! DJ Sandra Guilherme! Eu não sei por onde vou passar. O meu dia e o tempo não quer passar. A dor que eu sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo por você. Vídeo musical. Vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Preciso desse amor. Não quero nem saber. Eu sei que estou errada. Preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um

estrelas rolando em carrossel. Testemunhas o amor, eu e você. As batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se prepara pra nascer, sonhos de amor. Então por que não vem? Oh, sonho de amor. Mais um sucesso, Banda Vírus Musical. Eu gosto dessas nossas aventuras, maluquices e loucuras, a procura do sabor. Rola de tudo toda vez que a gente deita. Nós sabemos a receita das delícias do amor. A gente custa tomar banho de champanhe. Entre nossa máquina e nosso jogo é 10 a 10. De qualquer jeito, a qualquer hora, o assolido. Nossa voz refletida nos espelhos dos botéis. E o nosso amor invade a madrugada. Paixão gostosa e desavergonhada. Certo agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois. A gente faz incríveis brincadeiras. São tantas emoções a noite inteira. E quando vai dormir, não tem calmez. O sonho faz amor mais uma vez. Não há no mundo outro amor assim. Adoro quando você dá pra mim. Que a licença me faz viajar. Subir pelas paredes, ligar. Na cama somos doces, nos queremos sempre mais. Não temos mais limites pra fazer coisas do prazer. Chama bebê, oh. Sequência Banda Vírus Musical. E agora eu vou viver assim. Eu vou resolver, porque assim posso até te perder. E sei que estou gostando tanto pra desistir assim. Desistir não dá, porque assim pode ter um fim. Você está em tudo que eu penso, que eu penso. Não vou ficar aqui sofrendo, sofrendo. Vai ser ruim. Eu me apaixonei, me apaixonei. E agora eu sei que o amor vai sofrer. Agora não dá pra acabar. Mesmo assim, não imaginei. E sem você. Agora eu sei que o amor vai sofrer. Agora não dá pra acabar. Mesmo assim, não imaginei. E sem você. Palmas, gente. Pela primeira vez hoje a gente aqui fazendo essa festa juntinho, com o nosso grande amigo e parceiro Sandro Guilherme. A gente só tem a agradecer a cada um de vocês. Tá bom? Nildo Matos. Vamos embora. Mas o sucesso que a gente gravou e estourou em todo o estado do Pará. A gente vai fazer assim, bem gostosinho, pra galera que tá curtindo aqui com a gente. Bora aí! Oh! Chama! Vamos se apaixonar, bebê! Eu jurei pra mim que nunca mais seria amar ninguém. E se acaso me envolvesse, só seria de momento. E jamais em demorou, iria acreditar de novo. E ninguém teria mais que ver em meus sentimentos. Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir. Mas você foi me tocando com cuidado, se abusou de mim. Por eu ter me machucado, quase, quase te perdi. Na doçura seu gosto do teu abraço, foi o amor mais lindo que eu já conheci. Sempre fui uma pessoa reservada e fria. Tô aqui contando estrelas, olha, o mar é tão bonito. Quero mais ir bem longe nesse nosso amor profundo. Eu te quero, amo, adoro, coisa mais linda do mundo. Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir. Mas você foi me tocando com cuidado, se abusou de mim. Por eu ter me machucado, quase, quase te perdi. Na doçura seu mais do que um abraço, foi o amor mais lindo que eu já conheci. Você foi me tocando com cuidado, se abusou de mim. Chame! Oh! Onde é Silvana Moreno? Ah, amor! Gosto quando tuas mãos vem passeando meu corpo. Atrevida minha sanha, e a ti cê me arranha, me deixando quase louca. Gosto quando teu olhar quer me ver dentro do céu. Minha bobina dilata no segundo largada. Meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim, que alguém jamais tirou de mim. O puro mel eu guardei para dançar o fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. O alto astral de amar a bem é pagar qualquer mal. Oi, saudade! Chama, bebê! Essa tem a cara da nossa rainha. Gosto quando tuas mãos aqui vem passeando meu corpo. Atrevida minha sanha, minha tícia me arranha, me deixando quase louca. Gosto quando teu olhar quer me ver dentro do céu. E a bobinada relata, no segundo ela relata, meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim, e alguém jamais tirou de mim o puro mel que eu guardei para dançar o fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. O alto astral te amará bem, quer pagar qualquer mal. Chama, bebê! De noite eu rondo a cidade a lhe procurar sem lhe encontrar. No meio de olhares espio, em todos os clarins você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O som, a alegria me traz, nem você está. Ai, se eu tivesse quem me quisesse, esse alguém me diria. Insisto nessa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho e jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição. Cena de sangue no bar na Avenida São João. Ei! Um sopre a tua dor designadamente. Sofre como eu sofri por ti também. Sofres e a dor vem ensinando a gente a amar o dia que lhe dei. Te amei como ninguém se amou, querida. Deixe o melhor sucesso, adorei esquecido da própria vida. E vigiar, mandasse embora, eu não esqueci das rosas, das orquídeas e das violetas que eu dava a ti. E saí do meu ambiente luxuoso em que tu sempre vivia. Tu deixaste que buscasse minha flor, meu buquê de fantasia. E agora, agora quem te magoou, perdoa pelo bem que eu te fiz, perdoas e serás feliz. Feliz, la la la la la, feliz. Para relógio, não me faças parecer, ela irá aparecer. Breve o sol vai nascer. Não vê que só tem essa noite para unir nosso amor. Eu para lá me recorda, eu sentirei tanta dor.

amiga senhorita, eu nunca pude dizer. Você jamais me perguntou de onde venho, nem pra onde vou. De onde venho, já não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. E amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só como abrigo. Traz o que é seu e vem morar comigo em uma palhoça, no canto da serra, se é nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão e é pras noites de lua. Tem uma varanda que ali é sua. Vem morar comigo, veja senhorita. Vem morar comigo, doce veja senhorita. Comigo, e morar comigo. Chama, bebê. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Nem o violão quebra as noites de lua. Tem uma varanda que é minha e é sua. Vem morar comigo, veja senhorita. Vem morar comigo, doce veja senhorita. Comigo, vem morar. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não diferença. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quer ser um peixe, pare teu límite, aquário mergulhar, fazer borbulha se amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe, para enfeitar de cor a tua cintura, fazer silhueta se amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Eita, meu rio. Quem dera ser um peixe, vare teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha se amor pra se encantar. Passar a noite em claro dentro desse. Um beijo para enfeitar de cor a tua cintura, fazer silhueta de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Uma noite para unidos até o fim. dentro de ti. Uma vez você falou que era meu o seu amor, e ninguém mais vai separar você de mim. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei, a você eu entreguei. Eu não mereço tanta dor, eu tô sofrendo. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura que eu guardei, ninguém no mundo vai te ofertar. E teus cabelos, sonhos, ser como apagar o meu pobre coração. Já não quer mais ilusão, já não suporta mais sofrer ingratidão. Dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Ouvi. Muito bom. Esse é vídeo musical falando de saudade, juntinho com o nosso grande amigo e parceiro DJ Sandro Guilherme. DJ Sandro Mamá. Égua, Mamá. Vamos embora, meu rim. Traga do mal. Puxa. Chama, bebê. Meu pedaço de pecado, tô colado e dança comigo. Quero ser teu namorado, ficar do lado e falar no ouvido. Você é coisa maneira e me dá essa vida de felicidade. Vem, manda logo, às vezes fazer isso pra aquele feliz de verdade. Vem, manda logo, biscoito, vem, acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Eu quero sentir teu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Eu quero sentir. Chama na pegada que é sucesso, é moral. E o nomado vai tornar. Alguém me vê, eu desacredito que existe amor. E no meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu estou aqui, sem me entregar. O sentimento que você tá sentindo, pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô vendo pra me arriscar. O mesmo que prometa me amar, o mesmo que prometa me cuidar. A minha mente acha que só quer isso. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer se ainda existe amor. Se for amor, você vai esperar o meu coração durar. Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração. chamar. Chama, Vi. Olha a pegada de sucesso, meu filho. Olha a atenção do que cê tá achando que eu sou chiclete. Partilha agora e depois esquece. Outro não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Ninguém manda escolher a pá e o paredão. Eu tô chegando, prepare seu coração. Ou se prepare que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra relar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Ou se prepare que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra relar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. Faz tempo eu quero falar com você. Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escute, deixa eu terminar. Saudade sem nome, sou eu. Meu coração ainda é meu. Se tu ainda não percebeu, vem como eu vou dar pra você. Vem como eu vou dar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem como eu vou dar pra você. Vem como eu vou dar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tenho que criar agora e pra me arriscar. E por favor, me entenda o que eu tô falando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Eu tenho medo de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tô com medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. E outras pessoas querem meu lugar. Essa na onça é assim. Segura minha mão e você joga pra mim. Se você assim comigo, vem no nosso meio de sino. Baila comigo pra valer. Aqui só eu e você. Se assim pra mim, se joga no passinho. Vamos junto, chamega. O vizinho vai pular. Se assim pra mim, se joga no passinho. Chamega, o piseiro vai bombar. bebê. Larguei a boca, ela tá engostando. E diz que sou louco e sem coração. Mas na verdade ela veio. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Ah! E ela roda a cidade inteira na briga comigo. Porque eu sou seu esquema. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. E é só bebida quente, o caso de coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, bota retratos e quase tudo quebrado. É um vida dentro, um pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. Ai, vontade de dar cabeça na parede. Oh baby, me atende. Ai, vontade de dar cabeça na parede. E deixa é o que eu escuto quando ligo pra ela. Após sinal, e deixa o recado. Após sinal, e deixa o recado. É o que eu escuto quando ligo pra chama. Chama da pegada que é sucesso. O seu abraço só você que tem. O meu beijo só você que tem. Volta a beber e volta a neném. Se não for você não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que você tem. Volta a beber e volta a neném. E volta a beber. Eu tô com saudade daquela sentadinha que você tem. Volta a beber e volta. Se não for você não vai. Chama! Oh! Só você o melhor ação querer. E me vou com o desvação consigo esquecer. O meu abraço só você que tem. O meu beijo só você que tem. Volta bebê e volta neném. Se não for você não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que você tem. Volta bebê e volta neném. E volta bebê. Eu tô com saudade daquela sentadinha que você tem. Volta bebê e volta neném. Se não for você não vai ser. Obrigado. Vamos nessa, meu filho. Já quase nossa reta final. A gente vai levando assim pra você. Serviço musical. Vamos embora aí. Puxa, meu filho. Vai. Agora. Vai. Chama! as maldades do mundo e da vida. Diz que eu sinto alguém que de todo meu peito a ferida, que machuca minha alma e maltrata meu corpo inteiro. Foi eu mato a saudade me mata primeiro. Foi eu mato a saudade me mata primeiro. Quero tanto encontrar o amor e ando procurando e revendo no horizonte esperança de sonhos voltando e provar a mim mesmo que mal de amor é passageiro. Foi eu mato a saudade me mata primeiro. Foi eu mato a saudade me mata primeiro. Eu vou buscar a minha sorte no sul, no centro, lá no norte. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. O que é que eu vou fazer se meu coração se acostumou a bater no embalo do teu peito? Se meus próprios pés não sabem o teu caminho, não vou mais fingir. Sequência final pra você! Quando te encontrar, não dá pra esquecer tudo que passou aqui. Porque teu corpo no meu virou tatuagem. Já não sai de mim porque é só saudade. Saudade. Me diz o que fazer pra você voltar. Ô parente de você, faz amor comigo. Deixa a minha bandeira esse meu amor bandido. Tô carente de você, faz amor comigo. Deixa a minha bandeira esse meu amor bandido. Eita, eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber se todo meu carinho e devoção eu dei a ti. Ouvi bem, o que foi que eu fiz? Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não sei se o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Aquele amor que vivemos ficou no passado. Aqui. Mas a verdade é que ainda eu te amo demais. Bem que eu tentei esquecer dos teus beijos molhados, mas eu jamais consegui alvejar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, o meu coração diz desprezado começa a sofrer. Bola de Sandro. E você passa ao meu lado, sinto o coração doer. O meu coração não machucado, não quer te esquecer. Prefixo, filho. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Porque a vida me deu você. Por quê? Porque depois de levar assim pros braços de outro alguém, a vida sabe que sem você não sou ninguém. Agradecendo nosso amigo DJ Sandro, agradecendo mais uma vez essa casa maravilhosa, a Suvisa. Alô, minha amiga Mani. Obrigado a todos vocês e curtindo o show da banda Bis Musical. Silvana Moreno, os teclados, ele, Vino Souza e Yuno Matos ao vivo pra você. DJ Sandro e o prefixo. DJ Sandro Guilherme. DJ Sandro Guilherme. Ai. Ferra o balão. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Essa foi a banda Vírus Musical que fez a festa pra você. DJ Sandro, continua a festa, meu irmão. Bora aplaudir mais, gente. Só quem gostou pode aplaudir. Banda Vírus Musical, com certeza. Como sempre, andando no show, né? Ô, Silvana, voz maravilhosa. A gente sempre toca muito. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos.